Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, boa noite para todos, aliás, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Que Reza a História. Hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014, vou contar-lhe especificamente o que aconteceu e como é que um avião de passageiros pode tornar-se apenas e só num avião de carga. Foi em 1974 que foi inaugurado um avião, era o sucessor do DC-9, da companhia de McDonnell Douglas. Chamava-se o avião DC e era o DC-10. Era um avião seguro. Era um avião que era, como se costuma dizer, à prova de falhas. Pelo menos assim parecia. O avião era um sucessor de um avião também bem sucedido, o DC-9, e que era também utilizado pelas companhias aéreas em grande escala. Estávamos na década de 70, uma altura em que a indústria da aviação estava a dar voos cada vez mais altos. É um facto que ainda havia muitos problemas a serem corrigidos. Há menos de uma década, por exemplo, os aviões tiveram que ser alterados porque a partir de certa altitude os vidros quadrados faziam com que a pressão se gerasse demasiado nos cantos do vidro e que este se partisse a certa altura, neste caso cerca de 6 mil metros. Ora, nessas condições, o avião inicialmente não voava tão alto, mas nessas condicionantes, o avião, que agora, albergando mais passageiros, poderia voar mais alto, era também ele um avião mais vulnerável. Nessa altura, o avião em questão desintegrou-se no ar e a desculpa foi especificamente com respeito aos vidros, que passaram então todos eles a ser redondos. Não é por acaso que eu faço esta abordagem. Há dois pontos em comum. O primeiro, a constante evolução da indústria. E o segundo, neste caso, a aeronáutica. E segundo, o facto de nos estarmos a referir a um erro de engenharia. Foi precisamente isso que levou o DC-10, um avião reputadíssimo de passageiros, a tornar-se apenas e só num avião de carga. Tudo começa em 1976, quando um avião da Turkish Airlines leva mais passageiros do que aquilo que é habitual. O avião acaba por levar mais passageiros porque é uma companhia do Reino Unido que faz greve. Companhia onde seguiam muitos passageiros e, no caso então, desde até ao Reino Unido, houve quem aproveitasse a escala de um avião que vinha precisamente da Turquia para o Reino Unido e que fez escala em França. Aproveitaram essa escala e embarcaram também nesse avião da Turkish Airlines. Tudo estava bem. A porta de bagagens foi fechada, a cabine, a pressurização ligada e tudo parecia estar a correr perfeitamente. Mas, entretanto, a uma altura já muito próxima da de cruzeiro, o avião explode e desintegra-se praticamente totalmente no ar. Ele chega à terra, é um facto, mas da pior maneira, despenhando-se a mais de 800 km por hora. Não houve sobreviventes num avião que levava mais de 300 pessoas. Mais tarde, uma investigação que durou bastante tempo viria a dar conta de um erro de engenharia. Naquela altura, as portas de bagagens tinham elas um sistema inovador, segundo a McDonnell Douglas. Um complexo sistema de fechos e, enfim, e modo de segurança seria acionado por uma alavanca. Uma alavanca que cobriria toda uma barra, protegendo a porta do porão, de forma a que ela se fechasse hermeticamente. Até aí tudo bem, o problema é que mesmo alguns engenheiros da própria Turkish Airlines já haviam, aliás, da própria McDonnell Douglas, já haviam reportado a possibilidade de estas portas não ficarem totalmente fechadas. Não era visível que elas estivessem fechadas bem ou mal, era apenas confiável. Até então o sistema sempre tinha resultado, mas em 1976 não foi assim e aquele avião acabou por explodir no ar. Mas, há uma questão, e para que se entenda, quando a porta de bagagens se soltou, levou com ela 6 passageiros que estavam numa fila de cadeiras, precisamente em cima do porão. A explosão dentro da cabine, devido ao ar pressurizado, faz com que parte do chão do avião ceda e, ao ceder, rompa os cabos hidráulicos. Estes cabos fazem com que o fluido hidráulico saia e com que o piloto e o copiloto não tenham qualquer controlo sobre o avião. Não podem comandar lemes de direção, nem aumento, nem diminuição das potências nos motores, que muitas vezes se encontram dependentes destas questões dos cabos hidráulicos para que possa então haver um aumento de potência. Mas naquela altura não havia nada que se pudesse fazer. Quando digo controlar os lemes, quer dizer que o avião não podia virar nem para a esquerda nem para a direita e nem tampouco poderia subir ou descer, salvo a própria vontade do avião, por assim dizer. O facto do chão ter cedido não arrastou especificamente todos os passageiros para fora, mas a quantidade enorme de ar que agora entrava no avião fez com que este ficasse de repente, por assim dizer, muito mais pesado. O avião começou a perder altitude e acabou por se despenhar a mais de 800 km por hora. Os motores estavam na potência máxima. O avião estaria ainda, a estabilizar o voo. Esta falha foi então corrigida, mas houve uma outra falha que foi indicada à produtora, à construtora de aviões, McDonnell Douglas, com respeito ao DC-10. Mesmo o facto da porta ter sido arrancada pela força do ar, não devia acontecer que os cabos hidráulicos também fossem. Os cabos hidráulicos, que estavam sob o solo e junto ao teto, sob o solo da cabina, junto ao teto do porão, ou seja, onde estão armazenadas as bagagens, deviam não romper-se. A McDonnell Douglas não ouviu esta recomendação. A primeira falha foi corrigida e, realmente, a porta nunca mais se abriu, mas um outro problema surgiria em 1979 que poria no chão os DC-10 da McDonnell Douglas e mudaria para sempre a história da aviação. Em 1979, também em França, um outro começa a levantar voo na pista. Mas, entretanto, quando já estava no princípio do seu voo, um dos motores, uma das turbinas, solta-se e cai. O DC-10 tinha 3 motores e estava preparado para, enfim, viajar com 2. É uma questão de segurança. Hoje as aeronaves têm mais do que o necessário, o mínimo para voar. Por exemplo, um Boeing, que por norma tem 4 motores, pode, em últimas circunstâncias, voar por algo antes apenas com 2 motores. Embora o ideal seja pelo menos com 3. Mas, apenas com 50% da sua capacidade, o avião consegue voar sem problemas, por assim dizer, embora, claro, seja recomendável uma aterragem de emergência. Mas é controlável. No caso do DC-10, este avião também poderia voar com 2 motores. Mas, mais uma vez, não foi possível fazer nada. Todos os ocupantes deste DC-10 morreram também. A questão é muito simples. A companhia britânica que operava o avião, a British, as linhas aéreas britânicas, tiveram uma falta de manutenção no avião. E por isso mesmo, as peças que prendiam o motor ao avião estavam notoriamente fadas, apresentavam fissuras e desgaste. Mas mais uma vez, o que levou o DC-10 a cair não foi uma falha destas. Foi o facto de, assim que o motor se soltou, bateu nos cabos hidráulicos e rompeu-os mais uma vez. Foi especificamente isso que deixou o avião sem controlo. Não havia nada que os pilotos pudessem fazer quando não há controlo hidráulico. O fluido hidráulico é o que faz a pressão para que os lemes virem para a direita, esquerda, ou que faça com que o avião suba ou desça ou se mantenha estável. Nem um sistema computadorizado conseguiria dar ordens quando não há sistema hidráulico. Desta segunda vez, a McDonnell Douglas ouviu as recomendações e corrigiu esta falha. Em 1959, começaram a ser implementadas medidas para que sistemas mecânicos pudessem fazer, de certa parte, um papel de um fluido hidráulico, pelo menos para que o avião pudesse aterrar em segurança. Tarde demais. As companhias deixaram de adquirir DC-10 por esta questão de segurança. Atualmente, o avião ainda existe. Ainda há DC-10, embora a McDonnell Douglas não seja uma companhia de grande escala. Recuperou-se, mas agora opera como avião de carga, o DC-10. Mudou o tempo de toda a indústria da aeronáutica estes acidentes por um motivo muito simples. Foi apenas e só a partir dessa altura que a Boeing assumiu o controlo. Uma empresa muito mais preocupada com a segurança dos seus passageiros, pelo menos assim aparente, e condições bem aprendidas das falhas da companhia aérea McDonnell, aliás, da construtora de aviões McDonnell Douglas. Com esta Boeing, também a Airbus conseguiu algum poderio, por assim dizer. Mas a Airbus não está tão perto do sucesso como a Boeing, por assim dizer. Não quer dizer que não haja Airbus. Há milhares deles a circular por todo o mundo. Mas não quantos há Boeings. Os aviões mais requisitados do mundo. A Boeing é hoje uma das empresas que tem a tecnologia mais avançada na questão da aeronáutica. Mas o que interessa mesmo é como um avião pode passar de bestial a besta, por assim dizer. No caso, foi dada uma segunda oportunidade ao DC-10, em 1976. Mas com as lições não aprendidas demonstradas em 1979, as companhias aéreas não perdoaram. O avião acabaria mesmo por levantar voo apenas e só com carga. Fique bem ouvinte, uma boa noite para si e o que reza a história volta na próxima quarta-feira. Até lá!